passamos por aqui. Na favela muitos tentam se divertir, só as crianças na rua não conseguem sorrir. O que tenho a dizer é muito grave, mano, e ronda essa porra por aqui. O que eu vou mostrar vai pros manos daqui, então se liga, vacilão, no que tá rolando na favela. Os moleques de rua estão sujos e se drogando. Será que eles precisam disso, mano? Só que pra matar a fome eles comem lixo. E daí muita gente se considera esperto demais. Eles só podem contar com os marginais. Pai, mãe, irmão, não existem mais. Tiroteio e pancadaria não fazem parte da paz. Aqui na periferia a correria ficou pra trás. Os nossos dias são todos iguais. Ele vê o sonho passar diante desse. Será que a felicidade não existe aqui? Olhando aquilo eu pensei, eu tive uma chance, coisa que ele não tem. Naquela decadência só pensava na sua sobrevivência. Mas que mundo é esse sem explicação? Para sobreviver tem que ter um oitão, se tornar marginal, ser um ladrão. Se você não sabe o que rola aqui, não se deixe enganar por esse governo otário que só sabe te iludir. Ao amanhecer, vejo um menino morrer. A fome é feia, mano, você pode crer. No futuro da nação, ninguém sabe o que vai acontecer, então me diga você. Ao amanhecer, vejo um menino morrer. A fome é feia, mano, você pode crer. No futuro da nação, ninguém sabe o que vai acontecer, então me diga você. Ninguém merece desprezo, você pode crer. Olhe pra si mesmo e você vai ver. Uma vida perdida, tente se merecer. Não se deixe cair, nem se abater. Vacilou na rua, corre o risco de morrer. A polícia tá lá pra matar a esperança do moleque que só quer lutar. Reagiu à prisão, ele vai rodar. Na mão dos homens com certeza ele vai apanhar. Vida dura cheia de ignorantes. O que rola aqui eu já vi antes. As pessoas seguem o mesmo erro, como um trem disparada segue os trilhos desgovernado, a caminho do seu próprio enterro. A lei é inimiga, são todos fuleiros com oitão na mão. Qualquer um é justiceiro, eu não sou o último e não fui o primeiro. Os menores de rua são levados pro puteiro. Largados na rua são consideradas pessoas sem futuro, sem lugar pra se prostituir, se prostituem aqui e ali. Atrás dos muros não posso deixar isso acontecer. A minha parte eu prometo tentar fazer, não deixar ele enlouquecer, nem vacilar pra não morrer. Não deixar enlouquecer, nem vacilar pra não morrer. Ao amanhecer, vejo um menino morrer. A fome é feia, mano, você pode crer. No futuro da nação, ninguém sabe o que vai acontecer, então me diga você. Ao amanhecer, vejo um menino morrer. A fome é feia, mano, você pode crer. No futuro da nação, ninguém sabe o que vai acontecer, então me diga você. A vida na favela não é muito bela, não passa nem perto de historinha de novela. Então se liga, mano, pra não ir no seu enterro. Lá deitado você é finado, está sendo velado por um ex-noiado. Um moleque viciado, um pobre coitado. Pois eles deram as costas pra mim, hoje sou assim, estou mudado. Deixei de roubar, trabalho pra me sustentar. Tenho vida digna, filhos, mulher e um lar. E o melhor de tudo, nunca mais vou roubar ou matar pra me sustentar. Dos problemas que passei, eu deixei pra trás. De um moleque noiado a um bom rapaz. O que desejo a todos, sinceramente, é a paz. Assaltos, desentendimentos, morte entre iguais. Se Deus quiser, mano, nunca mais. Ao amanhecer, vejo um menino morrer. A fome é feia, mano, você pode crer. No futuro da nação, ninguém sabe o que vai acontecer, então me diga você. Ao amanhecer, vejo um menino morrer. A fome é feia, mano, você pode crer. No futuro da nação, ninguém sabe o que vai acontecer, então me diga você. Ao amanhecer, vejo um menino morrer. A fome é feia, mano, você pode crer. da nação, ninguém sabe o que vai acontecer. Então me diga você. Então me diga você.